Tem uma nuvem lá do céu que está parada aqui. A chuva de milagre vai descer. A cachoeira de poder eu já começo a sentir. É a unção de Deus que está presente aqui. Posso crer? Levante as suas mãos para os céus, irmão, para receber. Está descendo como um vulcão em erupção. Igreja, se prepare, pois já está descendo um som. A unção de Deus está descendo aqui. Ela quebra o jogo. De Deus vai se espalhar. Exalte e glorifique. Tem um som neste lugar. Neste lugar. Foi nessa unção que Gideão venceu. Milhares de soldados com 300 servos de Deus. Também me lembro de Davi, irmão. Venceu o urso e o leão através dessa unção. Davi lançou a pedra na unção. Golias caiu. Moisés tocou com unção e o mar vermelho se abriu. Você vai ser impactado, eu profetizo, irmão. Levante as suas mãos agora e receba unção. A unção de Deus está descendo aqui. Ela quebra o jogo, faz o inexistente existir. A unção de Deus. Transpire a unção, exale a unção.